940, chame o centro Recife, frequência 1251, Alterne 3325. Recife 1251, Alterne 1353, 2549, 1250. Solo é o gol 1273, para o táxi, o PAB 135, alternamos Campinas com 3 horas de autonomia. Está autorizado o táxi e a Índia Alfa, que é o posto de aeronaves, quando lá for 1262, boa noite. Índia Alfa, lá pronto, 1262, obrigado, boa noite. O Guardião 07, Salvador? Salvador, escuta. Quem é a Vila Militar em Dendezeiro, é isso? Aqui, não, de igual, já. Dona 776, falou 52, direita, 1219. Salvador, boa noite, boa noite, 77.000, livrou na foto na sexta. Turno 776, boa noite, prossigo táxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o portão 03, 1776. Controle 1273. Boa, 55, controle 1208. 208, obrigado. Bono 273. Bono 273, contato radar, sube, mantenha nível de voo 360, saída da IOC. Isso, 360, saída da IOC. Solicita na presente por lá, à direita, devido à formação à frente. Da IOC, autorizado. Obrigado. Guardião 07, pra cima. Mantém o litoral. É por aqui, passando o Parque Metropolitano de Pituato. Sete, não tem ninguém agora em, aproximando para Salvador, quer voar direto? Pisado, voar direto, o Guardião 07. Salvador, boa noite, voo 1884, informação S2. Boa noite, voo 1884, aciona identificação, chegada a mar e desce, mantenha nível de voo 050. Identificou, desce ao 050 na chegada a mar, 1884. Controle, voo 1884, é possível para a Duna? Não, negativo, mantenha a estar, 1884. Salvador da Bahia, o Webjet 6728 vai passar Pabote, passando de 500 para 160. Webjet 6728, aciona identificação, chegada Mari, esse mantém a nível de voo 0600. Descendo por 060, Webjet 6728, obrigado. Alô 273, chama o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterne 13325. 1251, 13325, com Recife, 1273, obrigado, bom trabalho, boa noite. Boa noite, tamo bom voo. Valeu. Patrulha, o Guardião 07 tá visual pro campo. Salvador? Guardião 07 visual com campo? Afirmativo. Torre 1-8-9-5, corrigindo. 1-8-9-5. 1-8-9-5, bom final de semana. Obrigado, Mamposo. Avião prossegue direto para o Graé. Autorizado, vento 200 graus, 8 nós, reporte solo controlado. No 884, desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 020. Para 2000, no 020. Controle Salvador, Oceania 6212. Oceania 6212, identifique chegada a Mari, desse mantém a nível de voo 070. 070, sobre a gente, Oceania 6212. Objeto 6728, desça para 3000 pés, ajuste 1020, reduz para 250 nós. Reduzindo 250 nós, 1020 ajuste, descendo para 3000 pés, objeto 6728. Frequência livre, Guardião, sala 05. Oceania 6212, desça para 4000 pés, altímetro 1020. 4000, 1020, pode voar direto na zona? Negativo, mantenha a Star Mari, número 3 na aproximação. 4000, 1020, passando a Mari. 76728, desça para, corrigindo, reduza para 2109. Reduzindo 210, objeto Livre o ILS para o 984? Estimativo, está livre ILS, reporte localizador estabilizado. Tá, reportar a localização. Objeto 6728, pode descer para 2000. Sou localizador à distância, boa noite. Quatro, chama a torre no 862, vamos pouso. 286, obrigado, bom trabalho. Objeto 6728, desce para 2000 pés, autorizado LS, reduza para aproximação, reporte localizador. Positivo, está descendo para 2000 pés, reduzindo e reportaria estabilizada. Objeto 6728. Salvador, voo no 884. Estamos a 2:30 para o marcador de zero, baixada e travada. Quatro, está baixado e travado? Afirmo, baixado e travado. No 84, tem livre pouso, pista no zero, vento 190 graus com 08 nós, altímetro 1020. Formo pista úmida. Ciente, tem livre pouso na 10, gol 1884, felicíssimo. Salvador, boa noite, está 3137. Está aceito a informação, é que vem, está com 360 para o Galeão. 3137 da TAN, autorizado 360 para o Galeão, decolagem da 10, direita. Da El Linda Bridge, apeso no 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim e após direto, conforme a rota do plano. Controle 1208 e 5526. autorizado 360 para o Galeão, decola da linha direita da Elvira Bridge. Câmbio Zulu 10, após Barbacena, Tocinha, CT 1208, é um controle 5526, transponder 3137. Correto. Localizador, pista vista, objeto 6728. Jet 6728, autorizado no final LS, chame agora a Torre Salvador, frequência no 862. É 1862 ou 1895? Corrigindo, 1895. 1895, obrigado. É 2, 1-2, desça para 2000 pés, autorizado LS, reposta estabilizada no curso localizador. É, reposta estabilizada, chega 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4. Quatro, são 1-4, à direita, 1-2-1-9, solo, boa noite. Ono, 8-8-4. 8-4, Alfa e Juliette, estação 9. Alfa e Juliette 9, voo no 8-8-4. Baixa e travou, boa noite. 1020 altímetro, vento 190 graus com 08 nós, pista úmida, tem livre pouso, pista no zero, web 6728. Autorizado Congonhas 220, Golf 677, Ilhéus 21, Pouquinhos prossegue e após conforto. Decoda 17, curva direita, da Elmeida Ilhéus, 120, decimal 8, 5520, prossegue. A torre, quando pronto para o táxi, testando o ajuste no 020, confirme o PAB. Prima aqui, tem livre acionamento de comandações para o táxi. Solo 17, à direita, 219, solo, boa noite. Paulo, Salvador, Webjet. 6722, livro aqui. Webjet 728, prossegue Alfa e Juliette, posição número 4. Alfa e Juliette pro 4, Webjet 6722. 295, agora já no meio da pista, tá chovendo forte. Chuva forte, hein? Reporte passando Simbra, com trem checado, altímetro no 020, informo chuva moderada sobre a pista. Hein? Pista no zero, vento 190 graus com 08 nós. Como pista molhada, o Oceania 6212. Papapá, Alfa, Delta, Romeo, identifique. Boa noite, 3660, 3662, adiciona identificação, chegada Mari, desce e mantenha nível de voo 050. 050, Alfa, Delta, Romeo, Salvador. milhas. Oeste de Salvador, tá mantendo o nível de voo 070? Ok, mantenha o 70, dá presente, condições de voar, posição Conde,